sinto esse som tocar. Não deixa eu só te tocar. Então eu te convidar pra ir pra outro lugar. Eu quero só com você. Me diz qual é que vai ser. É só você responder. Vai, sente o pés bater. Sente o pés bater. Episódio 1. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, vai, joga a mão pra cima. As mina, vá. Se quer cantar, então decore o som. Eu tenho algo a lhe dizer. Coisas sinceras em plena primavera. Mas você não acreditou. Episódio 1, 1, 1.